E o inferno e o céu eram estados de consciência. E se a gente for para o umbral, que eu sei que ninguém aqui vai para o umbral, vocês são divulgadores da doutrina espírita na América, como é que vocês vão para o umbral? Se alguém conhecido de vocês for para o umbral, você diga para ele, meu amigo, não se lamente, não se preocupe, porque se Deus é e é, a suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas, se ele é soberanamente justo e bom, se a gente vai para o umbral, é para o nosso bem. É como a depressão, Deus só permite o mal, porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então, se a gente for para o umbral, é para o nosso bem. André Luiz, no livro Nosso Lar, diz que ele passou 8 anos no umbral, porque era médico, tinha consciência, bebia e fumava. E passou 8 anos no umbral. E ele elogia aquele período dizendo que foi muito bom, porque ele expeliu do seu psiquismo muitos tóxicos, muita coisa do seu corpo e da sua mente. Então, se a gente for para o umbral, vamos trabalhar e vai ser para o nosso bem. Por que que a gente vai para o umbral? Agora, se a gente ficar com o sentimento de culpa, vamos acabar chegando lá mesmo. Vocês vão esperar para trabalhar no umbral ou vão começar a trabalhar hoje, agora? O que é melhor, trabalhar aqui ou no umbral? Aqui não é melhor, não é? Vocês vão perder essa chance? Pessoal, olha, a maior lamentação dos espíritos, dizem os grandes médiuns, Chico, Divaldo, é o espírito chegar no mundo maior e ver quanto tempo ele desperdiçou, quanta coisa que ele poderia ter feito aqui na Terra, quanto bem que ele poderia ter semeado, porque é o amor que apaga a multidão de pecados, não é o sofrimento. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, dizia o Cristo. A questão número 1000 de O Livro dos Espíritos, somente pelo bem se repara o mal, não é o sofrimento, é o bem. A questão 770A, que diz que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que de mal, do que nos for possível. E tem muita gente de braço cruzado ainda. Vamos começar. Aí a pessoa diz, Nazareno, mas eu sou muito atrasado, pessoal. Marcel Mariano, vice-presidente da Federação Espírita da Bahia, médium palestrante de mão cheia, ele disse, nós tivemos informações do mundo espiritual que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, está ajudando no mundo espiritual. Aí todo mundo olhou assim, disse, como é, Marcelo Mariano? Lampião está dando passe no mundo espiritual, está doutrinando no mundo maior? Ele disse, não, não foi isso que eu disse. Falei que está ajudando. Dizem que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante estava tentando ajudar um espírito numa região muito profunda no mundo espiritual. Aproximava-se do espírito, falava-lhe, convidava-lhe com seu olhar sereno e o espírito não o ouvia, nem sequer o enxergava porque o seu padrão vibratório era muito inferior. O Lampião, sabendo da história, chegou e disse, doutor Bezerra, deixe comigo. Desceu até aquelas regiões profundas, encontrou o espírito que, vendo o Lampião, que era do mesmo padrão vibratório, percebeu. Lampião pegou a sua gigantesca peixeira, desembainhou e disse, doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? O espírito foi correndo para os braços amorosos do Kardec brasileiro, do médico dos pobres. Então, pessoal, se até Lampião está ajudando, por que que a gente não pode ajudar? Vocês vão esperar ir para o umbral, ficar lá sofrendo e vão ter que chamar Lampião para socorrer vocês? Então, vamos começar hoje. Vamos procurar a secretaria da casa, ver como é que a gente pode ajudar. Trabalho voluntário. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. A alegria do trabalho no bem é o melhor tratamento para a depressão. Compro o CD para ajudar a casa, toda a renda, os CDs só vão ficar aqui hoje. Eu só vou deixar os originais para eles fazerem cópias, mas outro dia vai ser mais difícil encontrar, porque o pessoal tem uma preguiça de fazer cópia, eu nunca vi. Adquira o CD também, ajuda a casa espírita, e vamos pedir que Jesus, o Mestre amorável de todos nós, possa nos abençoar e iluminar-nos durante essa noite escura, que é a noite da depressão, trazendo-nos de volta o irmão Sol, que vai fazer brilhar a luz do amor em nossas vidas para hoje e por todo sempre. Muito obrigado, meus amigos.